O Núcleo de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas apresenta o programa Carta no Ar. Esta é uma parceria com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e a Rádio Web Maluco Beleza. Olá, ouvintes da Rádio Web Maluco Beleza. Este é o programa Carta no Ar. Eu sou Fernanda Borges e estou aqui com vocês para mais um bate-papo sobre saúde pública e para a gente saber das novidades do SUS Campinas. A nossa convidada de hoje é a doutora Jânia Márcia de Moura Emídio Dias. Ela que é coordenadora da área da saúde do idoso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a saúde do idoso. Olá, doutora Jânia, seja bem-vinda em nosso programa. Olá, Fernanda. Olá, ouvintes da Rádio Maluco Beleza, é um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Ótimo. Doutora Jane, para a gente começar, explica para a gente quem é o idoso. O idoso, Fernanda, para a nomenclatura, é uma pessoa aqui no Brasil que já atingiu 60 anos ou mais. Para os países do primeiro mundo, o idoso é considerado a pessoa a partir de 65 anos. Mas essa nomenclatura é apenas para trabalhos e estudos, porque dependendo da saúde, da manutenção de uma vida saudável, a pessoa pode estar ainda se sentindo muito jovem aos 65, 70, 80 anos. Né? E muitas pessoas que têm 40, 50 já são pessoas bem idosas pelos hábitos de vida, pelo tipo de vida que levam. É por isso que a gente escuta bastante falar que a idade está na cabeça, né, doutora Jane? É, a ideia está na cabeça e principalmente na maneira como você encara a vida, né? Você olhar a vida de frente, ter perspectivas, ter expectativa de futuro, ter projetos futuros, independente de você ter a idade que você tem naquele momento. Então, isso é que faz a diferença entre a idade biológica e a idade real que a pessoa se sente. Ok. E dia 1/10 é comemorado o Dia do Idoso. Assim, qual que é a importância dessa data aqui pra gente? Essas datas, normalmente, elas são marcantes, porque marca é um dia que você tem que prestar atenção, né? Como todas as datas comemorativas, o dia 1º de outubro ele é considerado o Dia Nacional e o Dia Mundial do Idoso, para que desperte na população, no coletivo, no próprio idoso, a importância que tem em estar envelhecendo ou estar já após os 60 anos, ainda com toda uma vida pela frente. Hoje não se tem mais data para se envelhecer, né? Hoje você pode viver bem aos 80 anos, 90 e, quiçá, além dos 100 anos, como nós já temos em Campinas. E é importante, então, viver, seja com qual idade for, mas com saúde. É sempre cuidar da saúde. Cuidar da saúde desde a sua infância, porque o envelhecimento é apenas a carga que você leva durante toda a sua vida. A partir do momento que você nasce, você começa o seu processo de envelhecimento. Caso você não cuide bem da sua saúde, não mantenha hábitos saudáveis, não previna doenças desde a sua infância, adolescência e fase adulta, certamente você não terá uma boa velhice ou terá uma velhice tendo que estar com algumas doenças que, na maioria das vezes, são bem preveníveis antes de você envelhecer, né? Como principalmente a obesidade, hipertensão, diabetes. São doenças que, muitas vezes, características, você tem alguns parentes que já geneticamente já tem um problema, porém, você pode desenvolver meios de você prevenir que essas doenças não apareçam em você. Ótimo. Doutora Jane, antigamente, a gente tinha uma expectativa menor de vida, ou seja, era até os 41 anos era o esperado. Agora mudou. O que que mudou e por quê? Mudou. Nos últimos 30 anos, o Brasil vem melhorando o quê? Melhorando o saneamento, melhorando a sua questão da vacinação, as doenças infecto-contagiosas que matavam muito a nossa população, né? A população mundial, com as grandes epidemias, doenças como tuberculose, como sífilis, e principalmente as doenças infecciosas pela falta de antibióticos que nós não tínhamos, né? Se você se lembra, nós começamos a ter o antibiótico a partir de 1945, 43, a penicilina, que foi descoberta nessa época. Então, desde então, vem-se diminuindo muito as mortes por doenças infecto-contagiosas. E com a melhora da vida das pessoas, a melhora da tecnologia, do avanço tecnológico da medicina, com exames diagnósticos, a precocidade dos diagnósticos, né? Doenças que antes não se diagnosticavam, hoje se diagnosticam precocemente através de exames tanto de imagem como de exames de dosagens sorológicas no sangue. Então, com isso, fez com que, além do desenvolvimento do diagnóstico precoce, nós tivemos também o desenvolvimento de medicamentos que combatiam combatem até hoje essas doenças, por exemplo, diabetes, que matava muita gente na idade muito jovem, e que hoje você consegue conviver com a doença mais de 20, 30 anos e até falecer de outra coisa e não da doença. Então, com isso, melhorou muito a expectativa de vida das pessoas, principalmente nos países desenvolvidos, e agora o Brasil também já dobrando praticamente nos últimos 30 anos o seu número de idosos. Né? Isso foi um grande avanço no Brasil, a questão do envelhecimento. E nós temos que nos preparar para este envelhecimento tão precoce do nosso país, que ainda não está preparado para lidar com os idosos, com a quantidade de idosos que virá por aí até o ano 2025. Até da maneira educativa, como tratar os idosos, né? De que forma você se dirige a eles, dá lugar para o idoso sempre. Isso daí, você acha que a gente ainda está bem, assim, caminhando, assim, engatinhando para chegar no ideal? Na verdade, Fernanda, nós estamos numa crise, né? Numa crise não só em relação aos idosos, mas em relação ao próximo. Não só ao próximo idoso, mas ao próximo adulto, ao próximo criança. A falta de respeito, né? A violência. Não é só a violência porque a pessoa vai ser roubada, ou porque foi assaltada, foi estuprada, ou foi assassinada de uma forma ou de outra. Porém, a própria violência que está no nosso inconsciente, no trânsito, seja com pessoas como nós, né? Que em qualquer situação a gente às vezes é violento sem querer, e muitas vezes... Então, isso, na verdade, reflete também no idoso, que hoje é considerado ainda, na maioria da cabeça de algumas pessoas, como uma pessoa que já produziu, que é inútil, que não tem mais o que fazer, que tem que ficar em casa, né? E como esse país está envelhecendo, a gente tem que mudar essa situação. Né? Os idosos têm que estar na rua, têm que estar nas escolas, têm que estar nos parques, nos bailes, nos restaurantes. Então, estamos em todos os lugares, todos, desde as crianças e idosos, a adultos e idosos, e todos têm que ser tratados com o mesmo respeito, não é? Em alguns países, doutora Jane, eu já ouvi falar que se contrata idosos para qualquer tipo de atividade, né? É o contrário daqui no Brasil, que tem ainda um preconceito com pessoas mais velhas. E como é que a senhora enxerga isso? Como é que a senhora vê isso? Isso é uma realidade ainda no nosso país, mas já está mudando. Há poucos dias eu ouvi uma reportagem muito interessante sobre a volta das empresas a contratar pessoas acima de 55 anos que já estavam fora de mercado há muito tempo. Então, a experiência essas pessoas, elas têm que ser respeitadas. Valorizadas. Essas pessoas, elas estão na idade produtiva. Não é porque você tem 60, 65 anos, 70, que você já não está acompanhando o desenvolvimento. Porque hoje, o idoso, ele está na inclusão digital, ele está se capacitando para trabalhar na informática, nas tecnologias da informação. Então, não tem mais idade para que você pare de trabalhar. Até porque tem pessoa, a maioria da pessoa, principalmente os homens, das pessoas idosas, elas se sentem produtivas. Então, não tem porque elas ficarem fora do mercado de trabalho porque tem uma aposentadoria. E elas podem até entrar em depressão, né, quando elas são rejeitadas no mercado de trabalho? Infelizmente, aqui o Brasil, ele não tem, assim, em todos os setores, com vínculos empregatícios, as grandes empresas, corporações, eles não têm um programa preparando as pessoas para aposentadoria. Algumas sim, mas a grande maioria ainda não. Então, com isso, você chega um belo dia, você está aposentado quando você ainda se sente muito capaz. Isso ocorre muito nos homens, porque as mulheres, elas têm um poder de adaptação e de buscar novas profissões muito rápido. Até porque ela tem a casa, ela tem outros afazeres, tem cursos que ela queria fazer, principalmente no ambiente feminino mesmo, né? Maquiagem, curso de cosméticos, ser vendedora de produtos. E tem uma gama de trabalhos, de oportunidades que as mulheres têm e que muitas vezes os homens, eles não se sentem suficientemente capazes para começar uma nova profissão, né, que poderia ser aproveitado. E normalmente eles ficam, a maioria fica ainda deprimido, não digo deprimido, mas um pouco tristes, e muitas vezes se isolam socialmente por conta da inutilidade que só está na cabeça deles, na verdade. Da mudança de vida, né, que mudança eles estão passando. E doutora Jane, qual que é a expectativa hoje em dia de vida? Aqui para o Brasil, nós estamos com a expectativa de vida em torno de 72 anos. Mas a Campinas é uma cidade diferenciada, ela está com a expectativa de vida acima disso. Para os homens aqui, nós estamos com 71 anos 72 e para as mulheres 78,4. As mulheres vivendo um pouco mais que os homens, 7, quase 8 anos mais, por conta, logicamente, de se cuidarem mais, né? Mas nós cuidaremos também dos nossos homens e eles viverão tanto quanto nós. Isso aí. Agora, o que que explica isso para Campinas? O que que é? Será que é a água, doutora Jane? Não, na verdade, Campinas, ela, dentro do estado de São Paulo e no Brasil, sempre foi uma cidade à frente, né? Sempre com oportunidade de atendimento, com grandes hospitais, com uma rede de saúde que só cresceu e cada vez mais aumenta a sua complexidade na ponta, a atenção básica deixou de ser atenção básica, é uma atenção primária com uma complexidade muito grande. Então, mesmo com a dificuldade que nós sabemos de acesso, mesmo com a necessidade de garantir melhor que todos os munícipes de Campinas, todos os moradores da nossa cidade tenham um bom acesso e garanta seus direitos de atenção, nós sabemos que ainda estamos à frente da maioria dos municípios do país. E também nós temos uma cidade praticamente 100% saneada, né? Já logo atingiremos a meta dos 100% de saneamento, com toda uma questão da vigilância, tanto sanitária, epidemiológica, muito atuante. Então, na verdade, o que nós fizemos foi avançar na prevenção com essas ações, né, dentro da cidade, da urbanização, de favelas, de locais de difícil acesso para moradores, melhorando essa condição, fez com que a nossa condição de vida, nossa expectativa de vida aumentasse. Qualidade de vida aumentou. Qualidade de vida, com certeza. Ok. Doutora Jane, a gente vai fazer uma pequena pausa, inclusive a gente vai tocar uma música que você mesma indicou e já a gente volta. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Voltamos para falar mais sobre a saúde do idoso. E a nossa convidada de hoje é a doutora Jane Márcia de Moura Emídio Dias. Ela que é a coordenadora da área da saúde do idoso. E, doutora Jane, a gente queria saber um pouquinho mais sobre a política municipal do idoso. Por que ela foi implantada em Campinas? Na verdade, Fernanda, a política municipal do idoso, ela segue as diretrizes do Ministério da Saúde em relação à política nacional da saúde da pessoa idosa, que foi feita em 2006 no Pacto pela Vida, que prevê exatamente o que nós estamos tentando fazer, né? Melhorar a promoção do envelhecimento ativo, melhorar as condições de acesso, né, a todos os idosos, que nós somos hoje em 133 mil idosos na cidade de Campinas. No número último alto. Censo, um número alto, né, um número que já abrange quase 12% da população da cidade. Então, nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde pelo pacto e a tendência é sempre, além de procurar seguir as diretrizes, melhorar, dependendo também do que nós, no nosso Conselho Municipal do Idoso, a participação do controle social, nas demandas que nos chegam, à medida que nós desenvolvemos as ações, cada vez mais nós temos mais demandas e essas demandas elas têm que ser contempladas. Então, na verdade, doutora Jane, essa política, a política municipal do idoso, ela traz muitos benefícios para a população de Campinas. Sim, infelizmente ainda nós não conseguimos, não atingimos as metas que nos propomos, mas assim, dependendo hoje da conjuntura política que vive o nosso município, nós estamos tentando manter minimamente as condições, não digo ideais, mas as melhores condições possíveis de atendimento aos nossos idosos nas nossas unidades, tanto nas unidades básicas de saúde, como nas unidades de referência do município, nos prontos-socorros e nos hospitais. Você falou em metas, pode citar uma delas? Hoje, você sabe que a osteoporose é uma doença, uma epidemia mundial. E o Brasil não fica longe disso, porque a osteoporose é uma doença silenciosa, é uma doença que ainda não chamou atenção, como chama atenção o diabetes, hipertensão e outras doenças que provocam a morte dos nossos idosos, como os tumores, inclusive, né? Porém, a osteoporose, ela é muito limitante, muito incapacitante e produz a morte em torno de 20% das pessoas que sofrem uma fratura por osteoporose no primeiro ano após a fratura. Então, esse é um dado muito preocupante. Então, hoje, a meta para atingir, nós precisamos atingir a meta, que é a redução do município de fratura de quadril, ou seja, a fratura do colo do fêmur. Isso é um dos indicadores do Ministério da Saúde, que nós tentamos cumprir e que, infelizmente, hoje ainda não conseguimos. Portanto, aos ouvintes que nos ouvem agora, procurem se informar sobre a osteoporose, procurem melhorar os hábitos de vida e, além da questão da osteoporose, as outras doenças também, né? As doenças cardiovasculares também, nós precisamos reduzir as mortes por decorrência da hipertensão e do diabetes, que são os outros grandes flagelos ainda da nossa população idosa, além dos cânceres também. Agora, doutora Jane, já que você trouxe o tema da osteoporose, poderia explicar rapidamente o que é a osteoporose? A osteoporose, ela é uma doença crônica que ela atinge basicamente as pessoas acima dos 50 a 60 anos, principalmente as mulheres após a menopausa e os homens depois de 60 anos a 65 anos. Porém, é uma doença que cada vez mais ela está presente, principalmente em idades mais jovens, devido a alguns fatores. A osteoporose, ela pode ser secundária ao uso de medicamentos, pessoas que usam corticoides, pessoas que não têm uma alimentação adequada desde a infância, principalmente nos alimentos lácteos e nos alimentos ricos em cálcio, que não é só o leite, derivados do leite que tem bastante cálcio, mas alguns legumes, verduras, né, principalmente o brócolis, a couve, sardinhas, alguns peixes. Então, a alimentação, ela é a base da nossa saúde, né? Então, a alimentação adequada desde a infância já reduz o risco da mulher e do homem de terem osteoporose. Ela é uma perda de massa óssea, o osso ele vai perdendo, ele vai se descalcificando, tornando-se mais poroso e muito mais suscetível a sofrer uma fratura. Pode ser uma fratura, inclusive, espontânea, não precisa ser a pessoa ter um trauma para fraturar. Muitas vezes, a fratura do quadril ou do colo de fêmur, como é mais conhecida, ela é decorrente da fratura primeiro e em seguida a pessoa cai. É muito comum a pessoa dizer que caiu e fraturou o colo do fêmur, quando, na verdade, a pessoa fraturou e depois caiu. Então, isso é um alerta que nós estamos fazendo cada vez mais. Nós precisamos combater a osteoporose, porque ela limita a pessoa, ela acaba. Com isso você pode desencadear outros tipos de doença, principalmente se a pessoa fica muito tempo acamada e principalmente se a pessoa é muito idosa, a recuperação é mais difícil, seja por cirurgia, porque sempre é normalmente através de uma cirurgia e muitas vezes a cirurgia limita muito esse paciente. Pode trazer consequências graves, então, essa doença? Consequências graves, inclusive levando à morte. Na verdade, não deixa de ser o enfraquecimento do osso, é isso? O enfraquecimento do osso. Ele vai sendo reabsorvido por diversos fatores, como eu falei, desde a falta da alimentação, nas mulheres por menopausa, muitas vezes pela falta de reposição hormonal, e acompanhamento da sua saúde periodicamente, uma vez por ano, pelo menos as mulheres saudáveis devem fazer, e os homens, obviamente, devem fazer um periódico, devem buscar o seu médico e fazer uma avaliação. A partir dos 60 anos, deve ser obrigatória a realização de pelo menos uma densitometria primeira após os 60 anos, e nas pessoas que usam corticoides por asma, por artrite reumatoide, por qualquer doença que a pessoa diabética, essas pessoas elas têm muito mais suscetibilidade, muito mais predisposição a desenvolver uma osteoporose. Então, essas pessoas, principalmente essas que fazem uso de medicamentos que podem desenvolver, que usam muito cafeína, que tomam muito café, as mulheres fumantes, as mulheres caucasianas ou brancas, que são magras, abaixo do índice de massa corpórea, abaixo de 19, as orientais também, né, as descendentes, né, de japoneses, chineses, essas pessoas elas têm que ter um cuidado especial na sua avaliação médica, principalmente no tocante ao aparecimento da perda de massa óssea ou da osteopenia e em seguida a osteoporose. As crianças, as adolescentes que hoje fazem dietas rígidas para ficarem magras, que como as modelos, que hoje que são o nosso modelo de beleza atual, tem que ter muito cuidado na sua alimentação, porque elas podem desenvolver menopausa, osteoporose precoce. Temos casos, relatos de muitos casos de meninas de 19, 20 anos, já portadoras de osteoporose, porque para ter um corpo magro, um corpo esbelto demais, elas ficam com nível, às vezes, o índice de massa corpórea baixo até de 15, 14, 16, 17, que são índices de magreza extrema. Então, é um fato muito preocupante, dado ao que a mídia está fazendo com as nossas jovens, né? Estimulando um padrão de beleza que é irreal. Para os nossos ouvintes saberem, doutora Jane, onde eles devem procurar, o que eles devem procurar, se eles tiverem alguma dúvida, se eles, de repente, estão ouvindo e se identificaram com essa doença, como é que eles podem fazer? Como eu falei, Fernanda, a nossa porta de entrada hoje para os pacientes que são... tem o costume usar o SUS, são SUS dependentes, que não tem qualquer convênio médico, ele tem que ir ao centro de saúde, procurar, mesmo que agende uma consulta para um mês, dois meses, como não é uma doença que precise ter um tratamento emergente, urgente, pode ser marcada uma consulta com o clínico, a pessoa pode tirar suas dúvidas com esse profissional. Nós estaremos, a partir do dia 7 de novembro, até o dia 11 de novembro, no Centro de Saúde Florense, e logo nós estaremos em outras unidades da cidade, fazendo um exame chamado ultrassonometria de calcânio, que é um exame que não diagnostica osteoporose, mas ele nos diz que pessoas que podem estar predisponentes. Então, essas pessoas serão avaliadas por uma médica da unidade e serão encaminhadas para fazer a densitometria. Então, mulheres e homens acima de 55 anos, é um chamado que nós fazemos para vocês que estão ouvindo a Rádio Maluco Beleza, que no dia 7 de novembro, as pessoas da região do Florença, os idosos principalmente daquela região, que são em torno de 2 mil idosos naquela região, que procure o centro de saúde para agendar o seu exame. Eles serão agendados diariamente durante o dia 7 ao dia 11. E logo nós vamos fazer, se Deus quiser, em todas as unidades da cidade. Perfeito. É por isso que é importante procurar sempre um médico, um profissional da saúde. Porque, doutora Jane, eu já ouvi gente falar que come casca de ovo para repor o cálcio dos ossos. E aí, o que acontece se a pessoa comer casca de ovo? Então, na verdade, a casca de ovo é muito rica em cálcio, né? Então, existe inclusive a farinha, né? As pessoas moem, torram e usam na sua alimentação. Claro que isso é uma medida, mas eu acredito que tem medidas mais saudáveis e mais gostosas de repor o nosso cálcio, né? Por exemplo, se você come em torno de 2 fatias de queijo fresco, que é um queijo barato e um queijo, né, que estamos no dia a dia aí, 2 copos de leite e um iogurte natural, basicamente você já repôs a sua quantidade de cálcio diária. Se você come brócolis, se você come couve-folha, né, que é fácil até de plantar na sua própria casa, se você se alimenta dessa forma, se você repõe, e outros alimentos, né, que nós temos riquíssimos em cálcio, você precisa em média de 1.000 a 1.200 unidades de cálcio por dia, e com isso você pode repor, né? As mulheres que têm intolerância à lactose, que é muito comum, é uma doença que cada dia está mais comum no nosso meio, hoje já existe até a lactase, uma enzima que pode ser sintetizada, e a pessoa toma e pode comer derivados lácteos sem problema. Porém, se a pessoa não quer nada disso, existe também os comprimidos, tá? Inclusive a farinha de casca de ovo, que também, logicamente, não pode ser comida, tem que se respeitar. E é bom sempre procurar um profissional de saúde para ver as quantidades, o que pode comer mais saudavelmente, sem ficar fazendo tudo que a sabedoria popular nos ensina, e que nos ensinam muito, né? Inclusive. Mas a gente vale ressaltar que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque, por exemplo, a casca do ovo, ela pode estar contaminada, ela pode estar suja. A pessoa que tritura para comer ela seco, assim, pode estar se arriscando também, né? Isso, se arriscando muito, porque hoje nós sabemos que uma das contraindicações formais ao ovo é a questão do aparecimento da salmonela. É uma bactéria que pode trazer uma doença grave, né? Uma infecção intestinal muito séria e que pode, inclusive, levar à morte também. Então, nada de comer coisa feita em casa desta forma. Se você quer muito comer farinha de casca de ovo, você pode procurar numa farmácia de manipulação ou até na Pastoral da Saúde, que eles têm lá um preparado específico de ovo, mas de uma maneira maneira artesanal como essa. Certo. Doutora Jane, o fato é que todos nós vamos envelhecer, né? A gente, como a senhora falou, a gente já nasce envelhecendo, né? Sem dúvida. Tem alguma regrinha básica, algum segredinho? Qual é o segredo para a gente envelhecer com saúde? Na verdade, Fernanda, essa é uma das perguntas que eu mais ouço durante toda a minha vida profissional, que já não é tão pequena, né? Nos meus últimos 20, 30 anos de profissão, é uma das perguntas que mais me fazem. Primeiro, qual é a idade para se procurar um geriatra para se prevenir o envelhecimento? É uma das perguntas que me fazem. E a segunda é essa que você acaba de me fazer, que é uma pergunta muito importante. Por quê? Porque, na verdade, não precisa se fazer muito. O que nós precisamos fazer é, primeiro, eu acredito que a premissa básica é gostar da vida, gostar de viver, respeitar o seu limite, respeitar o seu corpo, né? Ser otimista, né? Inclusive, recentemente, ela não faz tanto tempo assim, em 2008, saiu uma pesquisa com centenários americanos. Uma empresa de pesquisas fez uma pesquisa sobre os centenários, alguns centenários americanos, que por que eles chegaram aos 100 anos? Como? Uma das coisas mais importantes que eles disseram foi viver bem com a família. Olha. Viver bem com a família, gostar da vida, rir, né? Fazer a terapia do riso, né? Rir até de si mesmo. Ter amigos, fazer amigos, ter projetos futuros, ter expectativa de vida sempre. Nunca achar que só lá atrás é que foi feliz, só na sua infância que foi bom, só não viver do passado, sempre olhar para frente, né? E ser otimista. Então, esse é um, acho que se alimentar bem, ter uma boa alimentação, ter uma boa moradia, né? Uma boa moradia não significa ter uma mansão. Uma boa moradia significa que você possa ter um teto onde você possa se abrigar, onde você possa chamar de seu. Com higiene. Com higiene, né? Não precisa, nada disso precisa você ser rico ou ser classe média alta ou ser classe média baixa. Porque pessoas longevas, nós vemos pessoas longevas morando em locais muito, muito inóspitos, muito, muito inadequados. E as pessoas vivem muito bem. Porque se alimentam bem, porque do que tem eles se alimentam muito bem. São a alimentação que nós pedimos para as pessoas evitarem muito, condimentados, muitos produtos industrializados, que tem corantes, conservantes, espessantes, acidulantes, aromatizantes, né? Química em geral, que procure ter uma alimentação saudável e nesse aspecto, né? Evitar excesso, abuso de refrigerantes, inclusive é uma das coisas que também podem ajudar a desenvolver alguns problemas de saúde. Então, na verdade, a simplicidade de encarar a vida como um presente. A vida para nós é um presente e tem que ser encarado como isso. Cuidar bem dele, cuidar bem do nosso corpo, que é um presente também de Deus, presente divino, né? A vida, na verdade, é para ser vivida sempre sendo celebrada, né? Então, acredito que isso é uma das maneiras de você encarar a vida. Hábitos saudáveis de vida, resumindo, né? Tendo hábitos saudáveis de vida, fazendo atividade física. Hoje, atividade física não é mais prescrito como um lazer somente, é prescrito como medicação, né? Hoje, a atividade física está na base da pirâmide alimentar, inclusive. Né? O primeiro os 10 passos da alimentação saudável, uma deles é atividade física, pelo menos durante 30 minutos ao dia. Seja qualquer idade, qualquer patologia que você tenha, né? Você não precisa ter tudo perfeito para poder fazer atividade física. Você pode fazer atividade física sentado, até deitado, você pode fazer se você for uma pessoa acamada. Então, hoje não se preconiza nada que não tenha atividade física. Então, o sedentarismo hoje é uma doença, né? Diminui a... Tentar reduzir, se você for um obeso mesmo moderado, mórbido, chegar a ter saído da obesidade, sair do sedentarismo. Se você fuma, parar de fumar. Agora na mídia, vocês estão vendo hoje, né, o resultado do nosso ex-presidente, que está portador de um câncer que é totalmente produzido por a combinação de álcool e cigarro, né? Reduzir, se você gosta de beber bebida alcoólica, que reduza a ingestão de bebidas alcoólicas, o consumo de bebida alcoólica, o tabagismo, o sedentarismo. Isso tudo faz com que você possa ter uma longevidade feliz, né, tranquila, saudável, mesmo portador de algumas doenças crônicas que aparecem ao longo da vida. Porque o risco de ter doença é um risco, é o fato de você... Uma idade avançada já é um risco. Hoje, viver, como nós estamos vivendo muito além do que nós vivíamos antes, lógico que a tendência e aparecer mais problemas. Porém, isso não pode ser um fator limitante para que você tenha uma boa vida. Ótimas dicas, né? Então, assim, na verdade é curtir a vida com respeito a ela, né? É se cuidar, se tratar. São ótimas dicas. O que eu falo é que você tem que ser um fiel depositário do seu corpo. E na maioria das vezes nós somos infiéis depositários com do nosso certeza. Corpo, né? Ele nos é dado perfeito e nós conseguimos fazer com que ele fique imperfeito ao longo da nossa vida. Doutora Jane, a senhora falou aqui da osteoporose. É osteoporose? Osteoporose. E quais são as outras doenças também que acometem mais as pessoas idosas, além da osteoporose? Olha, a hipertensão e o diabetes hoje ainda são as doenças que mais acometem a pessoa ao longo da vida. A partir do momento que você está envelhecendo, principalmente depois da quinta década de vida. Se com isso você, se você tem já uma questão genética, na verdade a questão genética, ela envolve só 20% da sua possibilidade de você desenvolver doença. 51% está relacionado ao nosso estilo de vida. E os outros 19% é a questão do ambiente, a questão, né, da hereditariedade, é só 20%. Então, o que nós temos que fazer? Quando você sabe que o hábito de vida pode levar a doenças, você tem que preveni-las. Se você já tem parentes portadores de hipertensão, diabetes, que já tiveram um infarto, que já tiveram... Por que você fuma, então? Por que você produz... O fumo, por si só, ele já pode produzir uma insuficiência arterial, já pode produzir um entupimento de uma coronária, né? Você já pode ter um infarto só se você for fumante, né? Você já tem risco, né? Se você é um diabético e você fuma, qual é o risco que você tem? Você tem 4 vezes mais chance de desenvolver um infarto, de ter um infarto, porque você, além de ser diabético, já é uma doença que pode comprometer as artérias, você também fuma, que é um mal por si só, ele já era um fator de risco. Então, assim, eliminar os fatores externos. Então, a hipertensão, o diabetes, a osteoporose, como você falou, as demências, né? As doenças cardiovasculares, hoje, ainda são as maiores doenças que cometem os idosos. Por quê? A hipertensão e diabetes, como consequência, pode ter lesões arteriais, que pode levar a lesões oculares, lesões renais, lesões de membros inferiores, os AVC, o derrame, ou isquemias, né? O AVC, o acidente vascular cerebral, ele pode ser isquêmico, que é a falta de circulação. Isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito. O que é uma isquemia, né? E o que é um derrame? Todo mundo que tem um problema vascular cerebral é dito que tem um derrame. Nem muitas vezes não é o derrame, que é quando o vaso se rompe e extravasa o sangue para fora dele. Então, aquilo ali é um derrame. Quando a pessoa faz um hematoma, que é operado no cérebro, isso é um AVC, é um acidente vascular encefálico, o AVE, que é consequência de uma ruptura de um vaso. A isquemia é o contrário, é quando este vaso ele é obstruído por coágulos, né, que vão ao longo dos anos se desenvolvendo pelos maus hábitos que a gente tem, que a gente desenvolve durante a vida. É o cigarro, é o excesso de alimentação inadequada, principalmente as gorduras, frituras, né? Nós, cada dia mais, a gente se consome mais, né? Já visto os sorvetes, as nossas maravilhosas linguiças, né? E outras coisas que a gente come. Uhum. Agora, doutora Jane, a senhora já falou um pouquinho sobre as diferenças no envelhecimento entre homens e mulheres e entre classes sociais. Como é que é? Existe diferença? Sim, existe uma grande diferença no sentido de que as pessoas das classes sociais mais pobres, elas desenvolvem mais as doenças que seriam preveníveis, tanto pela falta de informação, né, a busca da informação, porque as pessoas das classes mais desfavorecidas, elas têm menor acesso, têm menor escolaridade, com isso estão menos informadas e também, se você for, eles têm menos acesso aos próprios serviços de saúde. As pessoas das classes sociais mais favorecidas, elas podem também sofrer dos mesmos males, mas elas têm a melhor condição de tratamento, que elas podem, inclusive de informação, de se tem um, vamos dizer, um aviso, uma crise hipertensiva, uma coisa, ela pode buscar tratamento rapidamente, pode usar os melhores medicamentos na praça hoje, né, questão de medicamentos, e também podem fazer os diagnósticos mais precocemente. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença numa doença. Quanto mais precocemente você diagnostica qualquer doença, seja ela de evolução crônica ou de evolução aguda, maior a chance de cura. Então, isso, infelizmente, hoje no nosso país ainda há uma desigualdade muito grande. E não só aqui em Campinas, aqui nós temos menos do que na maioria do resto do país, nós somos privilegiados de termos um serviço de saúde ainda com um grande número de unidades que basicamente toda a população, de uma forma ou de outra, tem acesso, do que em outras cidades, aqui mesmo no estado de São Paulo, que a gente sabe que os pacientes, as pessoas, os munícipes não têm acesso a nada. Certo. A gente escuta falar muito sobre Estatuto do Idoso. O que, que é o Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, Fernanda, foi uma lei, né, que chama, acho que 10.741 de 2006. Ele é apenas um complemento do que já diz a Constituição Federal de 1988. Na verdade, é uma oportunidade que você me dá de dizer que se nós cumpríssemos a nossa Constituição, como ela está escrita, nós não precisaríamos do Estatuto do Idoso. Porque a nossa Constituição, ela já prevê, né? Já prevê todo o cuidado, toda a atenção que nós devemos ter. Em vários artigos da Constituição, nós vemos que a atenção ao idoso deve ser privilegiada. Então, infelizmente, apesar da nossa Constituição já estar aí, já uma adulta, né? Já passou dos 21 anos, já está chegando daqui a pouco aos 30, e nós ainda não cumprimos os artigos que prevêem o cuidado ao idoso. E tampouco, apesar de o Estatuto estar aí, todo idoso deveria ter guardado junto a si, em todos os locais que ele estiver, o estatuto para mostrar para as pessoas que isso precisa ser cumprido. Agora, eu reputo que é lamentável que nós tenhamos que ter um estatuto do idoso para que as pessoas sejam respeitadas. É lamentável que nós tenhamos que nos prevalecer sempre de uma lei que já está em cima de outra lei para que as pessoas sejam respeitadas no nosso país, né? Porque, como eu falei no início, acredito que o respeito ao próximo, se nós apenas cumpríssemos um mandamento, né? Um dos 10 mandamentos que diz que ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós cumpríssemos apenas este mandamento, nosso mundo seria um outro mundo. Diferente, com certeza. Não é? Porque se você desejar para si, para os outros, o que você deseja para si, você não quer se autoflagelar, você não quer se machucar, você não quer ser agredido, você não quer ser maltratado onde você entre, não é isso? Com certeza. Você quer ser sempre bem tratado, você quer ser sempre bem ouvido, bem recebido. Bom dia, boa tarde, por favor, obrigado, com licença. São palavras que nós aprendemos desde a nossa infância. É o básico, né? Que é o básico para o relacionamento dentro de uma comunidade. Sim. Infelizmente, hoje, isso nós temos que recorrer ao estatuto e às leis para que as pessoas sejam respeitadas. Para que o básico seja feito. É muito triste. Tá certo. A gente vai fazer uma segunda pausa e já já a gente volta. Vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Estamos com o nosso programa Carta no Ar. E para falar mais sobre a saúde do idoso, o programa traz a doutora Jane Márcia de Moura Emídio Dias. Ela que é coordenadora da área da saúde do idoso. Doutora, eu vou ler aqui um trechinho que foi um pronunciamento do Steve Jobs. Ele discursou para formandos da Universidade de Stanford. E eu queria que a senhora pudesse comentar esse pronunciamento e ainda responder uma questão, mas a questão eu faço depois. O pronunciamento foi o seguinte: a morte é o destino que todos nós compartilhamos. A morte é a principal invenção da vida, é o agente de mudança da vida. Ela limpa o velho para abrir caminho para o novo. Neste momento, o novo é você, mas algum dia, não muito distante, você gradualmente se tornará um velho. E aí fica a pergunta: por que ainda existe preconceito e maus tratos contra o idoso? Eu acredito que o Steve Jobs, ele que nem chegou a ficar velho, né? Na verdade, ele ficou velho muito antes, né? Quando foi vítima, infelizmente, de um tumor tão raro e tão letal. Eu acredito que ele não quis dizer simplesmente que o velho é o descartável. Se ele quis dizer isso, na verdade ele foi muito infeliz, né? Nessa colocação de você limpar a morte, limpa o velho. Porque a morte limpa o jovem também, limpa o novo também, limpa, né? Porque pensando que a morte limpa o velho para trazer o novo, seria um conceito que a morte não levaria criança, se é o que eu estou entendendo bem do texto, né? Não levaria crianças, não levaria adultos jovens, só levaria o velho. O novo, ele que foi tão novo embora. É isso, então, assim, hoje, infelizmente, a conotação de ser velho é uma conotação ainda digamos, preconceituosa, né? Porque o velho não significa que ele é um inútil, que ele é imprestável. Em algumas culturas, e na maioria das culturas milenares, o velho é o ser que ainda detém o conhecimento, que ainda detém o respeito e a consideração dos mais jovens, né? Nas filosofias orientais, nas filosofias mais antigas, que de lugares remotos, nos indígenas, né? Nos conselhos, e eu tive a oportunidade de participar em loco de um conselho indígena, onde só os velhos o jovem vinha apresentava o problema e os velhos discutiam a solução para aquele problema. Foi uma experiência ímpar que eu tive no norte do Pará, numa aldeia chamada Palaí. Então essa foi uma experiência muito rica de ver como um conselho de anciãos é que desenvolve toda a estratégia de vida e toda a vida daquela comunidade. Que decidem de fato. Decidem de fato que os jovens vão realizar, né? Então eles que detêm a experiência, a sabedoria. E, infelizmente, depois que a industrialização chegou à nossa sociedade, o idoso ele foi perdendo a sua importância perante a comunidade mais jovem. Com o desenvolvimento das tecnologias, da internet, hoje você não precisa buscar com seu avô a informação de como era, de como é feito qualquer coisa, né? Você clica num botão e você sabe como é que foi feito. Porém, está havendo uma inversão já desse modelo, devagar, mas está. Por quê? Porque está mudando o conceito do avô, né? O avô hoje não é mais a avó que sentava na cadeirinha de balanço e contava historinha para o neto. Hoje a avó também está na internet, a avó também está no Skype, no Facebook, e está conversando com seu neto de igual para igual. Está mudando, inclusive, acredito que ontem, uma reportagem sobre o novo modelo dos avós, que inclusive o jornalista falou nas avós desassossegadas, que são aquelas avós e os avôs, né, que estão permanentemente junto aos netos, até porque muitos deles cuidam dos seus netos hoje para os filhos trabalharem, e que está mudando essa conceituação. O idoso, ele tem que se informar para poder não ficar longe da vivência dos seus netos, né? Então está havendo, mas infelizmente isso não é uma realidade geral, isso é uma minoria de pessoas que têm condições de fazer esse tipo de mudança nas suas vidas, nos seus aspectos da sua vida, mas a grande maioria dos idosos ainda são mesmo desrespeitados. Como disse um outro dia uma senhora idosa, ela se sente invisível aos olhos dos jovens, e é muito triste ouvir isso de uma pessoa que foi quem alicerçou nos últimos 30, 40 anos a vida desse país. Então, hoje nós devemos o Brasil que somos, bom ou ruim, aos idosos que hoje estão com 60, 70, 80 anos. E aos idosos que antecederam a eles, certo? Por quê? Porque a sociedade se constrói a partir da sua sociedade mesma, né? Da sociedade das gerações que vão se somando. Sim. Não é? Então, não dá para você descartar simplesmente uma pessoa porque ela está com 60, 70 anos, ou que tem alguma debilidade, ou que tem alguma limitação física ou psíquica, simplesmente ela ser um ser inútil. Então, isso é um conceito que deve mudar, inclusive na nossa cabeça, porque se nós não morrermos jovens, nós seremos os velhos de amanhã. Então, para que mude essa conceituação, nós temos que mudar já, para que nós que fazemos isso com os idosos hoje, não soframos com os nossos filhos e nossos netos a mesma discriminação que hoje os nossos idosos sentem. Com certeza. E, doutora Jane, o que é a caderneta de saúde da pessoa idosa? Ela é entregue na nossa rede? Para que ela serve? A caderneta de saúde é um instrumento de cidadania, é um instrumento que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, e ela está, sim, não em todo na quantidade que nós queremos, ela está sim nas nossas unidades. Os idosos que nos ouvem devem solicitar nas unidades que elas foram entregues, e eu acredito que ainda temos muitas cadernetas nas unidades. Essa caderneta, ela serve, ela é como um histórico de vida desse idoso. Tem espaço para se colocar todas as doenças, cirurgias, a medicação que esse idoso toma, as vacinas que ele toma ou que virá a tomar, que as necessidades que ele tem. Então, algumas informações, inclusive, de caráter da saúde, é um instrumento que deve estar sempre presente quando o idoso vai ao centro de saúde. Infelizmente, o Ministério da Saúde não conseguiu distribuir todas as cadernetas que nós pedimos, porque hoje nós somos 133 mil, nós tivemos no máximo 35 mil cadernetas distribuídas, mas considerando que muitos idosos não são usuários do nosso centro de saúde, devemos ter muitas cadernetas ainda nas unidades, e já fizemos uma solicitação ao Ministério para que eles nos forneçam cadernetas para todos os idosos. Mas essa caderneta, ela fica com o profissional, com o médico, ou ela fica com a pessoa, com o paciente? Essa caderneta, ela é preenchida junto com o idoso, junto a um profissional, tanto pode ser um profissional médico ou um profissional da unidade, seja enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. Os dados todos têm que ser explicados ao idoso, que a importância dessa caderneta, não simplesmente entregar a caderneta por entregar, ela tem que ser preenchida, ela tem que ser, a pessoa tem que ser orientada do seu uso, a importância do seu uso. Ela deve estar sempre com a pessoa idosa, mesmo que a pessoa não vá ao centro de saúde, ela deve estar com ela na bolsa, porque ela é um instrumento que, inclusive numa urgência, numa emergência, tem os dados que a pessoa precisa, se ele é diabético, se ele é hipertenso, qual é a medicação que toma. Isso pode ser muito importante na hora de uma urgência ou de emergência, que a pessoa esteja fora da sua casa, ou sozinho, sem um acompanhante, sem um parente. Ela talvez não consiga falar. Que ela não consiga falar. Então, essa caderneta é muito importante para isso. Então, quem tem a caderneta em casa guardadinha na gaveta, deve tirá-la da gaveta, deve observar se está bem preenchida. Se não estiver bem preenchida, deve levar ao centro de saúde e fazer com que uma pessoa da unidade ajude-a a preenchê-la. Ótimo. Quais são, doutora Jane, as atividades desenvolvidas aqui no município de Campinas que servem para manter a saúde física e mental da população idosa? Hoje nós temos, Fernanda, em várias unidades básicas de saúde, nós temos a saúde integrativa, que a saúde integrativa, ela é uma união de várias atividades que complementam a nossa saúde tradicional, a nossa medicina tradicional alopática, né? A saúde integrativa, ela reúne o Liancun, que é uma terapia que melhora o físico, que melhora o espírito, que melhora o psíquico, né? Que tem muitos grupos de Liancun espalhados pela cidade. Caminhar, o projeto Caminhar para a Saúde, que foi uma até premiado pelo Ministério da Saúde. Nós temos várias outras atividades, centros de convivência, com muitas atividades de lazer, de entretenimento, de artesanatos. Então, as pessoas devem procurar, além do programa Viva Mais, que ainda está um pouco incipiente, dado as contingências que nós vivemos, mas temos 5 polos, onde temos a Academia da Terceira Idade, que as pessoas podem estar lá praticando exercício. Nós temos vários, 5 polos. Então, as pessoas podem procurar as unidades de saúde e perguntar quais são as atividades para a vida saudável que ela pode estar praticando na sua região. Ótimo. E, doutora Jane, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Aproveitando a oportunidade, né, a única coisa que eu gostaria de dizer para as pessoas que nos ouvem, tanto jovens como idosos, adolescentes, crianças, é que a nossa vida é um bem precioso. E esse bem, ele precisa ser tratado como uma joia, como uma coisa que você gosta muito. Por quê? Porque só você pode escolher que tipo de vida, que tipo de idoso você será. Se você tem hoje uma vida que você vê que você não é a vida que você gostaria de ter, quais são as maneiras que você pode, dentro do seu universo, de melhorá-la? Existem muitas maneiras, não precisa ter o carro do ano, não precisa ter a roupa mais da moda, não precisa, apenas você tem que estar de bem consigo mesmo. Você ser feliz, para ser feliz, a gente tem que olhar bem as coisas simples da vida, que é muito mais fácil ser infeliz do que ser infeliz. Mas, infelizmente, a gente, às vezes, busca o contrário. Muito bom, muito obrigada pelo papo aqui, pelos importantes esclarecimentos, doutora Jane, espero que você volte, possa voltar mais vezes para estar aqui com a gente no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Obrigada a vocês, ouvintes da Rádio Maluco Beleza, pela oportunidade que me deram. Nós entrevistamos aqui a doutora Jane Márcia de Mouremídio Dias, ela é que é coordenadora da área de saúde do idoso e trouxe importantes esclarecimentos sobre a saúde do idoso. Você ouviu o programa Carta no Ar, que neste programa a gente ouve música e fala muito sobre saúde pública. A apresentação é comigo, Fernanda Borges. Muita saúde a todos e até o próximo programa.